界セフィーロでの辛い戦いを終え、私龍崎海と獅童光、鳳凰寺風の3人は思い出の東京タワーからまたセフィーロに召喚されたの。その上セフィーロを我が物にしようと、オートサム、チゼータ、ファーレンという3つの国が侵攻してきていたわ。でも正体不明の敵がもう一つこの国を狙っているらしいの。デボネアと、そしてヒカルそっくりのノバという女の子。一体何者なの？セフィーロの城でのひとときの平和を裂いて、私たちの前にノバが現れたの。ノバはヒカルにランティスを殺してやると言い放ち、どこかへ消えてしまった。 嫌いになれない、でも十分じゃない、いつでも自分のこと一番見えない、くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳 contra Nova e os Monstros do Medo. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. É dele que você gosta, não é? Eu vou matá-lo da maneira mais dolorosa possível. Pois acho que deve ir atrás dela. Tomaremos conta das crianças enquanto você vai procurá-la. Clef! Essa aura... Ela emana da Lucy. Da Lucy! Clef! Você tem que descansar. Há monstros novamente nos alojamentos. Lucy! Essa aura é de Lucy. Está aí. Eu vou matar Lucy. Você é ela. Ah, Lucy. Não pode ser. Não pode ser a Lucy. E não é. Lantis, onde você está? Este amuleto está me guiando para onde ele está. Caio! De fogo! Você, Lantis, de quem Lucy gosta tanto. Terá que morrer. Águia, você está bem? Sim, estou bem. Mas afinal, por que deveria se preocupar com seu inimigo? Todos aqueles que Lucy respeita. Vou destruir todos vocês! Quem é você? E por que se parece tanto com Lucy? Isso! Porque eu sou a Lucy! Não acredito. Eu sou uma criação da própria Lucy! Oh, não! Lantis! Ah! Lucy respeita! É, e ela até gosta de você. Então, morra! Você tem que morrer. Criaturas mágicas! Eu vim porque Clef nos contou o que estava acontecendo. Minha. A coroa. Mas como será que essas coisas entram aqui, afinal? Parece que estão saindo daquela coisa negra ali. E eles não param. Ah! pior é que estão ficando mais fortes. Tem razão. Esses bichões parecem que não vão parar. Tempestade verde! Ele que está criando tudo isso. Você pode ter razão, Anne. O medo em nossas almas é que deve estar criando isto. Parem de chorar! Se vocês não pararem de chorar, os monstros vão continuar aparecendo. Como é que é? Que história é essa? Eu estava observando e percebi que aquele globo está se alimentando dos nossos medos e usando a energia negativa para criar esses monstros. Por isso, não devem chorar. Parem de ter medo. Se demonstrarem os seus medos, sabe o que acontece? Os monstros vão continuar aparecendo. Ela é muito forte. Ei, Lucy, está com ciúmes? Não pôde escapar desse? Você gosta mesmo dele, não é, Lucy? Hã? Porém, foi você quem matou o irmão dele, não é mesmo? Então, por que o ama se sabe que ele nunca vai retribuir esse amor? Eles não vão poder machucar a gente. Ataquem! Confiem em nós, crianças! Eu confio. Eu sei que as guerreiras mágicas não mentiriam pra gente. Eu não tenho medo. Acho. Nós estávamos certas. Eles se alimentam de medo mesmo. Mava, nossos monstros estão perdendo a força. Maldição! Essas guerreiras mágicas estão arruinando os meus planos. Nova, retorne agora. Quero outra chance. Terá outra chance. Faça já o que eu digo. Escute, Lucy, você ainda será minha. Nova, espere! Gaga! Marinho! crianças. Estão todos bem? Acho que sim. O que aconteceu com aquelas coisas? Parece que desbotaram quando todas as crianças pararam com o berreiro. Talvez fossem criados pelos nossos corações. É isso mesmo. Matou a charada. O medo em nossas almas criava e alimentava todas aquelas criaturas horríveis. Na verdade, estávamos lutando apenas contra nossos próprios medos. Matou o irmão dele, não é mesmo? Então, por que o ama? Você sabe que ele nunca vai retribuir esse amor. 私はドースクレフ。光と同じ気を持つ者、城の中に現れる魔物たち、セフィード崩壊の兆しに私の結界の力も弱まってきた。オートザムの戦艦がまたそばにいる。あれはファーレンのドーム。次回マジックナイトレイヤーズ巨大三輪隊NSX、見るように。 当たりましたか？またね。